Tô chegando com uma dose de sofrência a mais. Quem era um garçom? Garoto, a noite chegou, você voltou. Meu amor esquentou, o vento soprou. A vidraça do banheiro embaçou. Você saiu de manhã e ficou a tarde a imaginar a hora de te encontrar, pra gente se esquentar, o clima para o momento da gente se amar. O vidro embaçar e pra finalizar, bora recomeçar. Esse ciclo vicioso parece não ter fim, começou no início do dia, terminando ao dormir. E de você nada sei, nem por onde andou, ou se alguém beijou. E tudo por culpa do meu anjo. Meu anjo, anjo bandido, meu anjo, anjo culpado, que me fez amar loucamente você. E aí você percebe que esse anjo não tem nada, tá mais preocupado. Cupido estragado, que te flechou pra um ciclo de amor viciado. Difícil, hein? Quem era um garçom?